André Cedês, o Moral de Ibicoara. Ai, essa música é do grande Olívio. Olívio, o Nadson Perinha. Que delícia de musiquinha. Tô impressionado com essa mina. Sua boca está me insinuando. Contemplo a projeção divina. Me elucida, me amando. Me faz sentir calafrios como as estações. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, na zona sul. E é aí que o favelado se apaixonou. Isso é fundamental que falta em mim. Sei que vou levar e quatro lá. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher, te deixa na ponta do pé. É normal, ela suga a cabeça. Ai, ejaculei. Meu bibi começou a chorar. Disse que os seus lábios adorou dialogar. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Ah, normal. Ai, menina, eu sempre sonhei que um dia iria te beijar. Parece que esse sonho um dia vai se realizar. Meu Deus do céu, me mandaram um negócio errado aqui, Ângelo. Ô, Ângelo! Ô, Patrick, Valentina. Ai, Olívio, tô impressionado com essa mina. Sua boca está me insinuando. Contempla a projeção divina. Me elucida, me amando. Me faz sentir calafrios como as estações. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, ela zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim. Sei que vou levar enquanto vou lá. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. É normal, ela suga a cabeça, tchau. Veja, ai, meu bibi começou a chorar. Disse que os seus lábios adoram dialogar. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. É normal, se eu te deixo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia iria te beijar. Parece que esse sonho um dia vai se realizar. Pega a bebida, mirou. Eu fiquei todo saltitante, todo sereleque.